conseguir passar por esta provação. O inimigo se levanta, mas é pra cair. Deus não se esqueceu e nunca te deixou. Levante a cabeça, confie no Senhor. Essa luta vai passar, é só acreditar, pois existe uma saída. Jesus é a resposta pra mudar a sua vida. Ele vai lutar por ti, não desanime nessa hora. Ele não quer te ver assim. Jesus é a solução e vai mudar a sua história. Então cante que as muralhas não vão resistir. Então cante que o inimigo sai da sua frente. Então grite como fez Bartimeu em meio à multidão. E assim verás a glória de Deus. Vai passar, é só acreditar, pois existe uma saída. Jesus é a resposta pra mudar a sua vida. Então cante que as muralhas não vão resistir. Então cante que o inimigo sai da sua frente. Então grite como fez Bartimeu em meio à multidão. E assim verás a glória de Deus. Ele vai lutar por ti, não desanimes nessa hora. Ele não quer te ver assim. Jesus é a solução e vai mudar a sua história. Então cante que o inimigo sai da sua frente. Então grite como fez Bartimeu em meio à multidão. E assim verás a glória de Deus. E assim verás a glória.